980 está autorizado a decolar, da 10, venta é 10 graus, 10 nós. Isso, decolagem de 249. Correio Salvador, Terra 3305, pode esperar no zero, pronto. Tá 3305, tá autorizado a linha e manter a 10. A linha manter a 10, Terra 3305. Passando 230 ao 190. 030, boa noite, acione a identificação, desça via. Chegada Bonf para o nível 070, QNH em Salvador, 10 ano 4. Via, identificou 070, 14, voo 9030. O 4980 decolado aos 15, chame o controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, sou o 4980. Confirmado, azul 4980, contato radar sobre a via saída PUCA para o nível 350. Contato radar sobre a via saída PUCA, nível 350, azul 4980. TAM 3305, está autorizado a decolar, da 10, o vento é 110 graus, 09 nós. Está iniciando, 3305. TAM 3815, autorizado a alinhar e manter, faz o companheiro. Afirmativa, me mantém, 3305, tá. Oi, Salvador, Oscar Atalquilo, acionado, 45, pelo seguinte processo para táxi. Oscar Atalquilo, está autorizado o táxi, chama na Tatá. Bruno 723, autorizado prosseguimento da RNAVE, pista 10, reporte na final. Reporte aí, só. Skin aqui uniforme, autorizado voar direto do serviço 368, desça para 4 mil pés, QNH 10-14, reduza para 220 nós. Serviço 368, reduzindo, confirmando, tá? 210 nós. 220, Skin aqui uniforme. 220. Pode ser o 366 pro gol? Aguarde ainda, gol no 723. Tá bom. Controle, boa noite, 3305. 3305, boa noite, contato radar, suba via, saída PUCA para o nível 330. PUCA 330, 3305. No 723, autorizado, servidor 366 descendo para 2500 pés. Obrigado. Está autorizado a decolar, da 10, o vento é 100 graus, 10 nós. Prima Afirmativo, TNCLC 305. Pode descer até 4 mil pés, QNH no 014 e autorizado. Procedimento RNAV pistão no 0, reporte na final. Whisky Yankee Uniform. 4 mil pés, reportado na final, autorizado procedimento. Whisky Yankee Uniform. 1815, decolado aos 20, chame o controle. 20 decimal 8, boa viagem. 08, obrigado, boa noite, lá. 3, chame torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 2-95, uma boa noite e um bom sábado. Realmente, um bom pouso. Obrigado. Senhor, boa noite, está 3-8-5. Tan 3-8-5, contato radar, suba via, saída da Elpa no nível 340. Via para 340, vou estar de voar. Mostra, senhor, para pedir amenizar o atraso. Aguarde Motiva, autorizado Leda, até 3-8-5. Boa, Leda, guardando Motiva, 3-8-5. Presidente, o Oscar Telquilo, inicialmente aí, mantém a posição, eu era a nave da Gol, na final da 1-0, aguarde só um instante para iniciar a decolagem. Boa noite, é o Gol 723, a 2 milhas do 372. Boa noite, Gol no 723. O ajuste é 1-0 no 4. Está autorizado o pouso na 1-0. O vento é de proa, 100 graus, 1-0 no ajuste. Vento está livre o pouso para o Gol. O 4980, chama o centro Recife em 1-28 decimal, corrijo, 1-26 decimal 85, alterne 1-25 decimal 45. Recife 26 decimal 85, 25 decimal 45. Boa noite, Jesus, 4980. Boa noite. A estabilizada a final do procedimento, Whisky Yankee Uniform, já condições visuais. Whisky Yankee Uniforme, complete aproximação, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Chamada 1895, uma boa noite, bom trabalho, senhor. Boa noite, bom pouso. Obrigado, senhor. Portugal 023, Fly Direct Sierra Vita 367, position, e nuclear, ANEV Runway 10 Approach, report on fire. Direct Sierra Vita 367, NAV Approach 10, welcome Portugal 023. Ajustado no 014, a nossa intenção mais à frente é cancelar e prosseguir com a base pela direita 17. Gente, reporte para o cancelamento do plano ISR, Whisky Yankee Uniforme. Reportaremos, Uniforme. Suave, muito obrigado, senhor. 3, 8, 5. Presente, então, prosseguindo a curva esquerda aqui com a base pela direita 17, Whisky Yankee Uniforme. Cliente, Whisky Yankee Uniforme, plano cancelado ao 24, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda, chame na final da 1-7. Chama na final 17, o Whisky aqui no fora. Guarde, TAN 33 no seu. Obrigado. 9030, reduza para 2209. Iniciando redução 2209-9030. No 7 está autorizado a decolar. O vento 100 graus, 10 nós. Até esteira de turbulência. T05, autorizado nível 310. 310, obrigado. T05, chama o centro Recife em 126.85, alterne 125.45. 126.85, 2545, obrigado, bom carnaval. Igualmente. T0930, desça para 4.000 pés, QNH 1014. 4.000 pés, 1014, gol 9030. 723 no solo, aos 25. Chame o solo, 21, decimal 1. Próximo hotel quilo, decolado aos 25, chame o controle, 20, decimal 8. 208, boa, hotel quilo. Controle de Salvador, Papatango Oscar, hotel quilo. Papatango Oscar, hotel quilo, contato radar, suba via saída Arbo 1 para o nível 180. Confirmo para o Oscar, hotel quilo. Oscar, hotel quilo, contato radar, suba via saída Arbo 1. Saída Arbo 1, Oscar, hotel quilo. Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme autorizado pouso não no 7, o vento é 100 graus, 10 nós. Girando base para final, trem baixo checado, Whisky Yankee Uniforme. 280 do VOR de Salvador. Direita 230 limitado pela radial 280 do VOR de Salvador, boa 9030. Número 30, desça para 2500 pés. 2500 pés, 9030. Posso ouvir do 3, final runway 10. So, 023, contact Salvador Tower, 118.95. Boa noite, décima 95, posso ouvir do 3, boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, Portugal, Visitor 3, final runway 10, 9 miles. Boa noite, Portugal 023. Altimeter setting 1014, standby landing clearance. Engine 014, Portugal Visitor 3. Andando para o destino. Recebi para 180, guardando para o destino, acerta o quilo. 9030, resumo navegação, proa do Serra Vitor 366, autorizar o procedimento RNAV pistão na 0, reporte na final. Ok, já presente a proa Salvador 366, reportará estabilizado na RNAV da 10, gol 9030. Hotel quilo foi proa inicialmente de Arbor. Portugal 023, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Clear to land, 10, Portugal 023. 215, chama o centro Recife, em 128.35, alterne 125.1. 2235251, boa noite, até 305. Boa noite. 6224. Fechando 6224, gente, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 24. Bem estabilizado lá em nave, Gol 9030. 030, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, 9030, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gol 9030, passou 36, bem estabilizado lá em nave. Boa noite, Gol 9030. O ajuste é 10 no 4. Continue na final da 10, aguarde a autorização de pouso. 10 no 4, aguardando a autorização para pouso, Gol 9030. Portugal 023, the ground at 32, contact ground 121, decimal 1. 1211 é Portugal 023, boa noite, obrigado. Boa noite. Zero, pouso autorizado, não no zero. O vento é 090 graus, 8 nós. Livre pouso no zero, com 9030. A passagem do tráfego, Oxanea 6224, pode alinhar e manter? Firmo, Oxanea 6224, tráfego é 1737-800 da Gol. Após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter. Estimativo, após o pouso do 737-800 da Gol, Lima tem capítulo 0, Xanin, Gol 9030 no solo aos 35. Chame o solo, 21 décima 1. Ok, livra a direita, 121 1, 9030. Chanel 6224, autorizado da colar 10, vento 090 graus, 09 nós. Autorizado da colar, vento 090, 6224. É 224, decolado aos 37, chame o controle, 120, décima 8. 208, boa noite, bom fim de semana. Igualmente. Controle, boa noite, o Xané 6224, não se escuta. 6224, contato radar, decolagem, tudo mantendo 90, ceda conte. 90, pode. É 6224, vamos fazer um pequeno desvio para o norte, para o 10 milhas. Apesar de desvios, após desvios, vou esconde o Xané 6224. Desvios, ponde 24. 4107, boa noite. Acione a identificação, dessa via, chega corrigindo. Autorizado voa direto, o Serra Vitor 369, descendo para 4000 pés, o QNH 1014. Oscar Hotel Kilo, chama o centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Chama Recife 1288, alterna 126 0, Oscar Hotel Kilo. Oscar 6224, chama o Alfa Romeo 303. Quadro, chama 6224. Quadro. Esses quatro foi o Alfa Romeo 363. 363, 6224. Obrigado. Salvador, boa noite, o SAR 3600, tá atento aqui. Boa noite, SAR 3600, acione a identificação, desça direto na Pro do Serra Vitor 369 para 4000 pés, o QNH 1014. Ouvindo, é o 3600. 369, SAR 3600. Descendo para... 4000 pés, QNH 1014. 4000 em cabeça. Posso até o quilo controle? Sul 4107, autorizado para o procedimento. RNAV, pistão no zero, reporte na final. Chane 6224, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju em 120 decimal 3. 303, boa. Boa. Bruno 07, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 4107, autorizado o pouso. 10, venta é 090 graus, 099. Zero, autorizado o procedimento aí na pistão no zero, reporte na final. Reportarei final, tá, 300. O 4107 no solo 55, chame o solo em 121 no decimal 1. Faltando 5 quilos, autorizado a assinar a chave táxi. Estabilizado na aeronave, o SAM 3600. 00, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 900. 1895, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Salvador, o SAM 3600. 600. Está autorizado o pouso na 10, vento é 100 graus, 08 nós. 100 com 8, 3600. Papá, táxi, tá, que eu chamo na táxi aí, papá. Tango Kilo, livre táxi via pista 17, chame a linha de pronto para a decolagem. Zero zero no solo 03, chame o solo 21 decimal 1. 21, boa noite. Boa noite. Tango Kilo, decolagem autorizada da 17, venta 100 graus, 08 nós. Tango Kilo, decolado ao 05, chame o controle, 120 decimal 8. 1208, obrigado, senhor. Mais. Controle, Papa Tango Tian, Tango Kilo, boa noite. Boa noite, Papa Tango Serra Tango Kilo, contato radar, suba via saída Delta para nível 360. 360, cumprindo o dial, Coisa motiva pro Tiago Rodrigo. Da Tiago Tanquilo. Até lendo o Tiago Tanquilo. Terra Tranquilo, Centro Recife, autoriza PROE de Pulbase. Pulbase, obrigado. Terra Tranquilo, autorizado chamar o Centro Recife em 1-28-35, alterne 1-25-1. 2235, 1-25-1.